André Cedinho, o tal de Nicoala. Vaqueiro com saudade não aguentou ouvir. Logo eu que jurei esquecer, tirar ele da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas não é a pior parte. A pior parte é quando eu chego em casa depois de 3 dias de voquejada e ele não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira, depois de 3 dias de bebedeira, acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ele não de 3 dias de vaquejada.